na semana passada, acho que foi na semana passada que aconteceu aí o 40º Campeonato Brasileiro de Vela, categoria laser, e quatro atletas do projeto Velejar é Preciso aqui de Foz do Iguaçu representaram o Paraná nessa competição. E o pessoal saiu de lá bastante confiante, bastante contente com as colocações. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Alan Godoy. O Alan é velejador lá desse projeto Velejar é Preciso aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Alan. Boa tarde. Alan, como é que foi a sua participação? Eu sei que você ficou em oitavo lugar na categoria laser standard, né? Na categoria sênior, e depois você ainda ficou mais uns dias lá para disputar o 20º Campeonato Brasileiro de Laser Radial. Também nessa categoria você teve uma boa colocação, né? Como é que foi essa sua participação? Bom, eu consegui velejar bem no laser standard, que é uma classe olímpica, no qual eu pretendo disputar aí os próximos dias. Próximos anos, né, onde é que eu vou visar em Rio 2016, as Olimpíadas do Rio. E logo em seguida aí eu fiquei em quarto lugar na categoria radial, que é uma intermediária da laser standard. Standard é olímpico e o laser radial é intermediário. Cheguei a ficar na liderança aí nos dois primeiros dias. Aí o vento aumentou, eu não consegui manter a mesma performance. Mas, de qualquer forma, excelente resultado em quarto lugar. Essas características, Alan, de vento, é porque você, aqui em Foz do Iguaçu, né, o clima é outro, né, é outro tipo de vento que nós temos aqui, diferente do litoral, e aí você treina numa situação, depois tem que enfrentar a prova em outra situação. Isso traz alguma dificuldade para você? Até foi por causa disso que você não teve um desempenho melhor, né? Exato, treinar em lago com pouca onda e pouco vento, chegar lá no mar, mar agitado e mais vento, então, né, você treina de um jeito e compete de outro. Não que treinar aqui no lago de Itaipu seja ruim, mas a gente tem que estar treinando, competindo durante um bom período em mar para se adaptar. Certo, como é que você vê, como é que você analisa esse projeto Velejar é Preciso? Alan, a gente sabe que tem dado muitas oportunidades também para os meninos, né? Os meninos do lago também integram esse projeto Velejar é Preciso. E essa categoria, através desse projeto, tem dado muita oportunidade para esses, para jovens e também para atletas já da sua categoria também, não é? Não pensando em resultado somente. Tem a nossa parte social. A gente trabalha com o projeto Velejar é Preciso, graças com o apoio da Itaipu Binacional, a gente conseguiu ampliar o projeto. Antes a gente trabalhava só no final de semana com 30 crianças, atualmente está trabalhando durante a semana e final de semana, e a gente ampliou a vaga para 120 crianças. Então hoje, atualmente, o projeto Velejar é Preciso, mantido aí pelo INCLE, pela Itaipu, é um dos maiores escolas de vela do Brasil. A gente teve agora no Campeonato Brasileiro e, né, conversando com pessoas assim, é claro, é visível que Foz do Iguaçu tem uma das maiores escolas de vela do Brasil. Então, isso acaba ajudando, né, muitas crianças, ajudando aí a comunidade, sociedade, a viver no mundo melhor, porque aqui, além das competições, as crianças aprendem questão de cidadania, organização, ordem, respeito, né, o convívio social e esportivo. Mas é justamente sobre isso, Alan, nós conversávamos de manhã, quando a gente estava chamando a entrevista com você na edição da manhã do CBN Foz, aqui com o Valdecir Marcos, falando justamente sobre esse trabalho social que esse projeto desenvolve, o número grande de crianças que ele alcança e os benefícios que traz também para essas crianças e adolescentes aqui em Foz do Iguaçu, que traz aí um saldo altamente positivo, né? Exatamente, essa satisfação de atender um grande número de crianças, tanto meninos quanto meninas, aí da região de Foz do Iguaçu. Na sua maioria, né, crianças de Três Lagoas, mas nada impede que outras crianças de outros bairros possam participar do projeto. E como está aqui dia a dia, a gente acaba conversando com pais, né, dessas crianças. E assim, a mudança, tanto na escola quanto em casa, a gente tem esse noticiário todos os dias. Todos os dias é pais ligando aí, agradecendo e tal, e perguntando o que a gente está fazendo, que ainda a criança não lavava a louça, respeitava em casa, e de repente entra no projeto e as coisas mudam. Então essa é a nossa satisfação, estar aqui todos os dias trabalhando com essas crianças. Tem um exemplo de tudo isso que eu falo, que aconteceu aqui no clube, é algo assim que nos alegra. A gente, quando as crianças começam a velejar aqui, a gente coloca elas em fila para pegar os lanches, para pegar o colete, senão dá bagunça, né? Então, aí, num certo dia, o motorista veio comentar comigo se eu tinha pedido para as crianças fazer fila lá quando pegam o ônibus. Eu falei, não, a gente só faz fila aqui dentro. Ou seja, isso se refletiu fora do clube também. Claro, as crianças faziam fila aqui dentro e, de repente, lá fora também estavam fazendo fila para entrar dentro da van e vir para o clube. E é justamente isso que eu conversava com o Valdecir Marcos pela manhã, os benefícios que traz, né, que tira essa criança da rua, dá uma outra oportunidade para ela e principalmente incute esse senso de responsabilidade, esse senso de educação e de cidadania também. E eu imagino que a satisfação de vocês deve ser ainda maior, Alan, quando você chega lá no Recife, na região Nordeste, e o projeto aqui tão bem reconhecido, principalmente e refletindo esses resultados aqui na nossa cidade. Essa é a nossa medalha maior, né? Ver a satisfação dos pais, ver a satisfação das crianças, e ainda quando vamos para o campeonato e trazemos aí uma medalha, um troféu, isso é extremamente importante para o projeto. Agora, recentemente, o Andrei esteve em Recife, né? Um velejador aqui do projeto, e ficou em nono colocado geral no Campeonato Brasileiro. Da classe Optimista, que tem 136 participantes, então conseguiu, né, agora em janeiro, ser o primeiro atleta paranaense a ficar entre os 10 do Campeonato Brasileiro da classe Optimista, né, como se fosse o kart aí do automobilismo. Então, é um resultado muito importante para o projeto. Além de outros atletas, né, como o Rafael, que ficou em 38º, e conseguiu uma vaga para o Paraná na próxima edição do Campeonato Brasileiro. E já aproveito para informar que esse ano a gente vai ter 4 eventos extremamente importantes aqui em Foz do Iguaçu para a vela. Que vai ser em setembro a Copa Mercosul e o Sul Brasileiro de Optimist, né, que é o Marco Escola. Certo. E em novembro teremos o Sul Brasileiro e a Mercosul também da classe Laser, que é a classe Olímpica. Todos vão ser realizados aqui no ICLE. Que bom, né? Isso a gente fica muito satisfeito com esse resultado, que dá mais oportunidade, né, para os atletas aqui dessa categoria aqui em Foz do Iguaçu, para essas crianças. Eu quero te parabenizar, o Alan, pela sua participação lá, pela sua colocação e principalmente por você levar o nome de Foz do Iguaçu lá para o Nordeste, fazer com que o nosso projeto aqui seja reconhecido fora daqui também. E vamos torcer para que esse projeto, que vocês têm tantas vitórias e tem um saldo positivo também em 2014, assim como tiveram em 2013. Valeu, muito obrigado. A gente só torce para que esse projeto continue por 10, 15, 50 anos, porque ele continuando, eu tenho certeza que resultados tanto de cidadania quanto de resultados virão aí para Foz do Iguaçu. Tá certo, nós ficamos nessa expectativa também, Alan. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Eu conversei então com o Alan Godoy, o Alan que é velejador do projeto Velejar é Preciso. O Alan participou nos últimos dias lá em Recife, na Praia da Maria Farinha, do 40º Campeonato Brasileiro de Vela, na categoria Laser. E depois ele participou também do 21º Campeonato Brasileiro Laser Radial. Ele teve boas colocações nessas duas categorias. Agora, faltando 5 minutos para as 3 horas da tarde, fazer um